é em sua agenda tranquila. Já estive bem triste, mas não tão triste assim. Liga, me enxerga, me convida pra sair. É tu que deixo. Ai, eu dou um jeito de sair pra te encontrar sem ela ver. Bacana. De vez com drama, pois quem ama não sabe suportar. Para que um dia em sua agenda já cheguei bem triste, mas não tão triste. Por favor, me liga. Liga, me chega. Me convida pra sair. Meu Deus do céu. E deixo. Ah, eu dou um jeito de sair pra te encontrar sem ela ver. Sabe suportar.